Você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Desde o início estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, porto seguro onde eu vou ter meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe, visão do espaço sideral, onde o que eu sou se afoga, meu fumo e minha yoga. Você é minha droga, paixão. Estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, porto seguro onde eu vou ter meu mar.